porque olha pra mim e faz que não vê. Fingir que eu não existo tá me fazendo sofrer. Eu já tomei um monte de cerveja, agora eu tô aqui em cima da mesa, pensando em você, tentando te esquecer, coração quase parando. Você disse bye bye, vê se me deixe em paz. Como viver sem ter você tá me fazendo sofrer, que chega até a doer. De cerveja, agora eu tô aqui em cima da mesa, pensando em você, tentando te esquecer, coração quase parando. Você disse bye bye, vê se me deixe em paz. Como viver sem ter você tá me fazendo sofrer, que chega até a doer. Pra mim e faz que não vê.